puxar o saco de nosso presidente. Eu não vou puxar o saco numa terra decadente. Eu não vou puxar o saco de um bicho com forno. Eu não vou puxar o saco das pessoas que eu amo. Não vou puxar o saco dos meus colegas de banda. Não vou puxar o saco da Carmen Miranda. Não vou puxar o saco de uma de empresa. Não vou puxar o saco da sua alteza. Eu não vou puxar o saco de um ator da TV. Eu não vou puxar o saco de ninguém de você. Eu não vou puxar o saco do gerente do banco. Eu não vou puxar o saco de negro nem de branco. Eu não vou puxar o saco do chefe da sessão. Eu não vou puxar o saco de nenhum patrão. Eu não vou puxar o saco de nenhum religioso. Eu não vou puxar o saco de quem se acha gostoso. Eu não sou Brasil Asdor e eu sou mais eu. Não uso ninguém que mereceu. Eu não vou puxar o saco, eu não vou puxar o saco de um ator de TV. Eu não vou puxar o saco de ninguém nem de você. Eu não vou puxar o saco do gerente do banco. Eu não vou puxar o saco do negro nem do branco. Eu não vou puxar o saco do ator de TV. Eu não vou puxar o saco de ninguém nem de você. Eu não vou puxar o saco. Eu não vou puxar o saco do chefe da sessão. Eu não vou puxar o saco de nenhum patrão. Eu não vou puxar o saco dos líderes religiosos. Eu não vou puxar o saco de quem se acha gostoso. Eu não vou puxar o saco. Eu não vou puxar o saco. Eu não vou puxar o saco. Eu não vou puxar o saco. Eu não sou bajulador, eu sou mais eu. Eu sou elogio, é quem mereceu. Eu não vou puxar o saco, não vou. Eu não vou puxar o saco de um ator de TV. Eu não vou puxar o saco de ninguém nem de você. Eu não vou puxar o saco. Eu não vou puxar o saco. Eu não vou puxar o saco. Eu não vou puxar o saco.